Controle Salvador, boa noite, Azul 6908, confirmação, Charlie, chegada é a Mari. Boa noite, Azul 6908, acione a identificação, prossiga ver a chegada a Mari para 2000 pés, o Kennedy 1013. 2000 pés, a Mari 1013, 6908, Azul. Para o Azul 6908? Afirmativo, Azul 6908. 6908. 9868, Chimo Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, voo 9868, com Recife. Zomer 908 autorizado. Final IRS X-Ray. Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado no localizador, Zomer 908. Pode voar Dunas, é presente, 908. Autorizado, Proite Dunas, 1908. Zomer 908, está de volta. Salvador, 8-6258. Kenya 6258, acione a identificação, desta vez chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1013. 1013, 2000, pode voltar pelo Duna, senhor? Autorizado, pro de Duna, Xanea 6258. Direção 2000, 1013, vamos Duna. Bloqueando Duna, visual 6908. Do 6908, chame a Torre de Salvador em 1.8.95. 1895 a Torre Salvador, 6908, obrigado. O povo. Salvador, boa noite. O azul 6908, final de 8 milhas, tem o campo à vista estabilizado. 6908, boa noite. Cheque 3, pouso, livre, pouso no zero, vento calmo. Livre, pouso, 6908. 1013? Afirmo. Obrigado. Um pequeno desvio à esquerda, o Ocean 6258. Autorizado, Ocean 6258. Salvador, boa. Mundo 172, informação, o Charlie, autoriza TAP. Boa, Gol 1172, acione a identificação, foi pro ETAP, desce para o nível 050, QNH 1013. TAP. 14. Olha aqui, eu desço para o nível 050, com 1972. 050, nível 1972. Channel 62, se foi autorizado o final ILS X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado 6252. Achou e travou visual 6908. Pouso autorizado. Pronto, agora variável 29. Ah, livre pouso. Minha 9-0-1, sala 4-2, direita, sala 1-2-1, décima 1. Sala 2-1-1, o 6908. Sala, boa noite. Azul, 6908, na Fox Trot. 6908, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pro Pátio 3, atento, o 6908. 1172, após ITAP, desça via para 2000 pés, QNH1013 é autorizado. Sinal ILS X-Ray pista 10. Reporte estabilizado no localizador. Estabilizado, Ocean 6258. Panema 258, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Boa noite, eu chamei a 258, estabilizado. 258, boa noite, trem livre com zona 0, vento calmo. Livre com zona 0, eu chamei a 258. Direita, Sala 48, direita, Sala 1, 2 decimal 1. Direita, 2 decimal 1. Pô, Salvador Ocho 6, 6258 livrou. 6258, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portal 62, a parte principal. Alfa Juliette 62. Estabilizou Campo Avista, Uno 72. Uno 72, chame a torre Salvador em Uno 8, decimal 95. 895, boa. Boa. Oi, Salvador, Uno 72, a sua escuta. Uno 72, boa noite, saque trem, livre pouso na 0, vento 3, 3, 0 graus, 2 nós. Livre pouso, Uno 72. Boa noite, Santos 389, Nacional, identificação dessa via, chegada a Mari, ou corrijo, via chegada a Bonfim, para 2 mil pés do Kenegal no 0 no 3. Afirmativo, vou pro de Duna, tá? 3891. Ele já desceu a 2.000 pés, tá? 1-1-7-2, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 1-1-7-2. 3891 autorizado final ILS X-Ray. Estão na zero reporte, estabilizado no localizador. Ente autorizado final X-Ray, reportarei estabilizado na 3891. localizador da 3891 do X-Ray. 3891, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, muito boa noite, tchau. Boa noite. Foi Salvador, está 3891, está estabilizado no X-Ray, boa noite. 3891, boa noite, livre pouso na 0, vento 310 graus, 2 nós. Autorizado pouso, pista 10, está 3891. Go ahead. Yes, we're looking for our friends in Miami. Could you confirm, please? Say again, please. I didn't understand your request. Yes, can I tell you about it? They're ready to copy when you receive it. Okay, American 230 to Miami, flight level 340. Departure runway 10, Momo departure, Nining transition via route of their flight plan. It's clock 5427. Salvador approach frequency 120.8. Okay, clear to Miami via flight level 340, runway 10, and clock 5527 and departure 120.8. And say again, the departure, please. Momo departure, Mike Oscar, meaning transition, November, Echo November, India Mike. Okay, Momo departure with his transition, American 230. American 230, come ready for pushing the start. Welcome. Solo 3191, solo 12, direita solo 121, décima 1. Direita 211. Salvador 3891, lembrando. 3191, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Bom dia, TAN 3520, acione identificação, foi pro ETAP para interceptar a chegada Mari, QNH no 013, até ETAP, desça para o nível 050 e após prossiga a via para 2000 pés. 050, ETAP, após 7 dias, curtindo por ali, Duna. Sente Duna, TAN 3520. Duna na proa, 3520, obrigado. Autorizado final ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Autorizado ILS X-Ray, pista no zero, vai reportar estabilizado na 3520. Boa noite, TAN 3170, acione a identificação, prossiga via chegada Mari para 2000 pés do QNH 1013. Essa via chegada Mari para 2000 pés do QNH 1013.